controle e Palma Delta 3891, informação Bravo. 3891, boa noite. Desce para 4000 pés, chegada Ponte Ajuste 1011. Roger, call me ready for taxi. Tudo. Rio, Milione. Bom, Jolie, Salvador, muito bom. Boa noite, gol no 896. Boa noite, gol no 896. Desça para 5 mil pés, chegada Mari. 5 mil, chegada Mari. Boa noite, 896. Via April 1, India and Alpha to loading point runway 10, call me ready for takeoff, QNH 1011. QNH 1011, via April, India and Alpha, loading point 10, approach 0024. 509. Reduzido em 2509, 3520, desce para o 0620. 2509 para o 060 da 3520. 3891, prossiga para 2000 pés, ajuste 10, 111, rebote estabilizado no ILS. Para 2000, rebote estabilizado no ILS, da 3891. Boa noite, 96, prossiga para 2000 pés, chegada Mari, reposta estabilizada na LF. 2000 na chegada Mari, reposta na estabilidade, ou no 896. 3520, 2000 pés, é o número 4 na aproximação, Mi 11, reposta no localizador. 2000 pés, Mi 11, reportará no localizador, na frente. Portugal 024, clear to line up and take off. The wind is 070 degrees with 8 knots. Line up and take off, runway 10 at Portugal 024. Cinco, boa noite, aguarde 370 para Natal, a subida Pucas e Pá, só um minutinho para a cópia. So 024, airborne at 09, call now departure control 119.35. Boa noite e bom voo. 119.35, departure 024, muito obrigado, até agora. Boa noite, 05, copia o 370 para Natal. 805, copia. Boa noite, 05, autorizado para Natal, nível de voo 370, pela Ampers 110. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda. Subida Puca, transição Zipa, o transponder é 5431 e o controle em 1935, Conejo. Decola no zero, primeira curva esquerda, pouca transição de base, sendo 5431, no controle 1935, gol no 805. Gol no 805, correto, chama pronto para o pushback e acionamento no 01. Chama na pronta, 805. Controle de Salvador, boa noite, web jet 5009, cruza 215, na Mari. 5009, desce ao nível 050, chegada a Mari, pro de TAP, presente. 050, chegada a Mari, pro de TAP, 5809, obrigado. 070 graus com 8 nós, autorizado pouso na 10. 7 pouso autorizado, está com a trem baixo travado, está 3, 8 nós. Coro 896, redução para aproximação. Reduzindo, 896. Está autorizado o ILS, o TAM 3520? Afirmativo, 3520, resposta estabilizado. Contrário estabilizado, obrigado. Ouro 896, torre 186. Ouro 186, 896, né? Tudo certo. Salvador, muito boa noite, boa noite, 896. 896, boa noite, complete a aproximação, aguarde pista livre ou reporte na ADA, o número 2 para o posto. Afirmativo, 896, na sua. Contato radar ingressando na terminal Salvador, vou na proa de Mari para ingressar na chegada Mari, o ajuste no 011 reportando no ideal de descida. 3520, torre 18612, bom pouso. Foi para o 3520? Estimativo 3520, está passando a duna, chame torre 18-6. 18-6, obrigado, bom dia. Bom dia. Objeto 5809, prossiga para 2000 pés, ajuste 1011, reposta avisado na LS. Para 2000 pés, 1011, vai reportar estado 5809. Bom dia, boa noite, 05, gate 1, para posicionamento. Autorizado, chame táxi no 805. Autorizado, chamar a táxi no 805. A aeronave está livre da restrição de 5.080, senhor? Velocidade e descida critério 5.089, reporte apenas estabilizado. Ok, obrigado, senhor. 1.896, livre bolso. Torque, Salvador, bom dia, TAM 3520, ILS estabilizado. Bom dia, 3520, complete aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, TAM 3520. 12665, Mr. Naval 13365, Airport Chico 024, muito obrigado, até a próxima. Boa. No 896, no solo aos 18, ao livrar à direita, prossiga via Alfa e chame antes da taxa e Juliette. Relevo da direita, prossegue via Alfa, chamar antes da Juliette, 1896. Próximo ponto, Juliette, da 3891. Aguarde o instante antes da Juliette. Juliette, vai manter 3891. Vento 070 graus com 8 nós, Kenegão no 011, autorizado pouso na 10. Teve pouso na 10, mas já travado, tá 3520. Ponta 3. Sabe a Juliette para o portão 01, atento ao gol iniciando o táxi em instantes no setor. Ingressando a Juliette para o 01, atento ao gol da 3991. Desce para uma centena, ou 5897 projetado. Uma centena projetada, 5897. Luiz? Eu. Porém, abraço. Eu sei. Abraço. Estou em Salvador, o gol 1794 está pronto para o pushback treinamento na posição 5. Só um minuto, ok? Após o táxi da companhia Calda, será autorizado seu push. Gente, o gol 1794. Um tranquilo, bravo, copiou o controle. Boa noite, 05, não posso esperar, dar 10 pronto. Ali mantém 10. Ali mantém 805. Voo no 714, copia. Pronto, voo no 714. Voo no 714, autorizado Aracaju, nível 230, direto, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5432, controle 1935, quanto é isso? Voo no 714, autorizado Aracaju. Direto nível 230, saída Puca, curva esquerda após decolagem, deplanda pistão no zero. Saída Puca, transição Caju, transponder 5432, controle 5935, voo 9794. 7-4, correto, aguarde um minuto para o push. Fique aguardando para o push, voo 9794. Puta 3520, seu solo aos 20, libere a direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Pegue Alfa, aguarde antes da Juliette, tá 3520. O gol no 896, ingresse via Juliette para o portão 08. Ingresso via Juliette, portão 08, 1896. O gol no 714, coordene com a equipe de solo após o táxi da aeronave da companhia a sua cauda. Está livre o push, chame para o táxi. Após o passageiro da aeronave da companhia, está autorizado o push, o gol no 714. Gol no 805, livre decolagem da 10, o vento 070 graus, 8 nós. Decolagem autorizada, gol no 805. Está 3520. Está 3520. Guarde um instante para ingressar via Juliette, ok? Sim. 805, decolou aos 23, o controle 1935, bom voo e boa noite. 1935, obrigado, bom trabalho, boa noite. O TAN 3520 vai observar o gol que está puxando aí no portão 5. Assim que ele tiver terminado o pushback, o senhor está autorizado a ingressar via Juliette para o portão 11, 1-1. Gente, após o push do voo, o TAN 3520 segue para o portão 11. Zero, Pucas e Targo 805. Que o seu pushback for completado aí na saída do pátio 3, a aeronave da TAN vai ingressar via Juliette, cruzando aí a sua frente. Tá ciente, o 7-4. 597, autorizado ao 070. 070, 597, objeto. Eu vou 1994, posição 06, informação Charlie, quando possível, Maceió, autorização. Sou no 994, boa noite, 350 para o Maceió, já aprovado, copia? Boa, copia sim. Ok, gol no 994, autorizado para Maceió, nível de voo 350, pela Upper Whisky 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5437 e o controle é em 119.3543. Autorizado Maceió, nível 350, Upper Whisky 58, decola da 10, para decolagem, curva à esquerda, Puca, Caju. 437 é o código, possui 1935, gol 1994. Correto, 1994, já pronto para o puxo e acionamento. Reportaremos. Tango Lima, Rio Bravo, retoração para o sequenciamento. Curva à esquerda na proa 360, proa norte, limitado pelo curso localizador. Nessa proa desce para 2 mil pés. Esquerda 360 orientado pelo curso, desce 2 mil pés, Lima Quero Bravo. Lama. 5009, estável no localizador, só capa vista, trem checado. Torre 1865809. 18-6, obrigado. 6 mil pés agora, 5897. 5897 para 6 mil pés. Matias, temos um atraso para a sua direita, a posição de 2 horas, 5 milhas. A aeronave está passando 5.300 pés, é um Charlie 402. Após o cruzamento, será autorizado o nível inferior. Positivo. Zona 74, ajuste sinal 01. Salvador Web 5809, está... vai passar o externo, trem checado, campo à vista. Boa noite, Web 5809, autorizado pouso na 10, o QNH 1011, o vento é 070 graus com 8 horas. Autorizado pouso.